5221 no Chame Recife agora, frequência 1260, alterna 1288. 260-1288. Tá, 3896, sobretudo para sequenciamento, número 3 na aproximação. Esquerda pro 30-030, se houver falhas de comunicações. Nesta pro, intercepta o localizador e completa o final ILS. É na pro 30, intercepta o localizador e completa o final do procedimento. Trip 5414, desse mantém a 3000. A gente fala 3000 pés, o trip 5414. Alfa Tango Tango, conforme solicitado, sub mantém agora 085, sem restrição, tráfego já superado. Aéreo 2526 está autorizado até o hotel, onde me reportará para ingresso no 028. Na minha frequência. Está no 1500, o 9251 no contato, se mantém a nível 360 na saída da Euleda, pós-bridge. 360 da Euleda, bridge, voo 9251. Controle, atualize a coordenação aí, aporoar direto bridge após. Usando inicialmente Leda, 9251. Mantém inicialmente Leda e guardando a coordenação bridge, obrigado. Controle, tá 3859. Oxalé 9250, chame torre 118, decimal 95. É 250-1296, obrigado. Sim, para o controle, 3859. Afirmo, se é possível pro de Alefa? Autorizar direto Alefa. Alefa, 3859, graças. Trip 5414, disse mantenha 2000. Para 2000 pés, o trip 5414. Tá, 3896, disse mantenha 3000, inicie redução aí para 1909. Gente, você era 2526, mantém a posição no hotel, aguardando instruções. Gente, mantendo a posição no hotel, aguardando. 107. Diga, Satan. Confia para o sol. Ele não possui o seu plano. Coordenação com a IES, até o escutou. Poderia confirmar o horário da notificação? Gente. Zulu de da Imar para Teotilândia ou para seguir para Salvador e Salvador Teotilândia? Zulu é a torre. A 3896, direita pro 070, reposta, precisando no localizador, autorizado o final LS, descendo até 2000. Na direita, pode esperar no 02895, altímetro 1014, no 0, no 4, boa viagem. 1014, obrigado, até a próxima. Bocélia 2526, à direita, agilizando o táxi até o pátio de autoridade, a forma já posicionada para o seu estacionamento. Muito obrigado, estamos iniciando o 2526. Dica agora, um 260, alterna um 28, decima 8. Bom dia, Xané 6250 pela Fox, na sua escuta. Xané 6250, estou autorizado Alfa Juliette, função 0271. Alfa Juliette 0271, ok. Trip 5414 no localizador. Complexo na aliança Torre 11895. 11895, 5414. Autorizado LS, então 3896, vai ser transferência de comunicações. Alfa Tango Tango, mantém nível 085, em regras de voos visuais, chame agora a Ilhéus, frequência 20, decima 1, Alfa Tango Tango. T5494, fui LS. Sente, chame Torre 11895, bom pouso, trip 5414. Ok, grato. 5414, fui LS. Trip 5414. Mandei a aproximação, ar de pressão no zero livre. 6311.0 pronto. Confirme por 5414. Aguarde que está livre, 5414. 4414. Oxanés 6311, na escuta? Agora pronto. A linha decola sem paradas? Sem paradas. A linha decola, vento 060 graus, não zero mais, 6311. A linha decola sem paradas, o 6319. Zulu, tínhamos aí pausa de 45 em Mata Salvador, isso? Então, gente, então Salvador, em Mata Salvador, sobre o, vou em Teofilândia. Teofilândia, qual seria já o ideal aí pra sair da IMAR? Bom, Teófilo Zulu, decolaria então da IMAR com radial 310, afastando quantas milhas? 5414. 695. Nesse caso, afastando aí da nossa terminal, vou ter que só coordenar com o centro. Vai ter que sair com o código do centro. Só um instantinho contato com o centro, ok? A nossa sala S tem o plano? Porém, a gente precisa aí da autorização do centro para afastar nessa distância de Salvador, ok? Alfa, Xané 6311, da Cola 50, controle 1208, bom dia. Bom dia. Nessa coluna, você escuta, bom dia. Final da 10. Então 3896, mantém aproximação, aguarde pista no zero livre. Aguardando pista livre, tá 3896. Eita. Na saída da Euler, após direto por seguro. Controle PR 120, decima 8, transponda 5137. Via Upper Whisky 50. Essa 03, a rota é 0250, depois da 10 pela direita, da Elmeda, depois por seguro, 1208, estando 5137, o voo 0103. 120, decimal 8, é o controle de chão pronto de vexamento, voo 0073. Salvador, bom dia, trip 5414, livrou? 5414, está autorizado Alfa Juliet, parte 3, posição 03, ficando atento ao sinalizador. Alfa Juliet, para o parte 3, atento ao parqueador, 35414. Salame 319 autorizado, direto bridge pelo centro. Direto bridge da presente, grato, 319. Hotel Oscar Zulu, na escuta do Salo. Bom dia. 1209, liga na Fox Trot, 3, 896, bom dia. 120, decima 8, e o transponder sonado será o 5100. Gente, poderia confirmar pessoas a bordo? Confirme. Gente, estacionamento de táxi, torre 1895, ajuste no 0114. Salvador, bom dia, 3896, dona Fontrone. 3896, autorizado o táxi, Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, posição 05, 3896. É o Oscar Zulu, comprou a Norte, reporte fora do solo, vento 060 graus, 089, até o Oscar Zulu. Presidente, prossegui, bomba 07. Poderia confirmar intenções? Confirmar o setor que vai afastar em quantas milhas? Gente, o Ibama 07 está autorizado em Salvador, Salvador, 500 pés. Vai decolar da 197 com setor sul. Controle aéreo 120, decimal 8, transponder 5155. Gente, o Ibama 07 poderia confirmar pessoas a bordo? 06 POB, acionamento de táxi, torre 1895, ajuste no 014. Prossiga, Olimpo 03. Gente, o Olimpo 03 aguarda de coordenação controle. Gente, poderia confirmar 7 TGL em Salvador? Gente, Olimpo 03, conforme então, voo local, duas abortivas, 7 tocas emitidas e evoluções na SBR-204. No nível 075, decola pista no zero após o. Após abortiva com a esquerda batendo vento, com a torre 118,95. Após afastar na SBR-204 com controle 120, decimal 8. E baixando o transponder logo aos 0273, o Olimpo 03. Ok, então o inverso do, da instrução, cotejo Olimpo 03. É, vai visual no 115, confere? Curva, após o decolagem, curva direita, direto o setor do, da área Netuno. Correto, cotejamento, chame para o táxi, o Olympus 03. Lado, curva direita, pulando para o transporte. Até, vai bater 500 pés autorizado, no Ibama 07. Gente, 500 pés, litoral, Ibama 07. Controle, bom dia, Papatango, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Vou falar em Neymar agora para ver essa rotatória, vai ter a flor de campo, vai ter a direita. Vocês confirmam o destino do Papatango, Hotel Oscar Zulu? Com qual código transponder? 0124, o Hotel Oscar Zulu. Afirmativa. 6311 no Recife, 3325, 251. 3251, obrigado. Hotel Oscar Zulu. Zulu, já está relacionado, 0124. Gente, vamos manter mil pés até o destino? 10 mil, destino aí, pessoal. Confirma pro ideal. 3, 7, 350, confere. 350, confere. 6, direto de China, o hotel Oscar Zulu. Mike Bravo Yankee, isso? Afirmativo. Autorização. Voo. Local. Salvador. Salvador. CGL. Valença. Ilha de São Paulo. Bem, Mike Bravo Yankee. 065 com TGL em Valença e Taparica, correto? Afirma. 7, posso para cópia, senhor? Mike Bravian, que é autorizado voo local, nível de voo 065, direto com TGL de Varenha, em Valença e Itaparica. Decola da pista 17, primeira curva à direita no corredor Axé, restrito a 1000 pés até a liberação do controle, na frequência 118.95, até o farol da barra. Aciona o 0134, Mike Bravian. No pátio 4, confirme por gentileza, 02 a bordo, é isso? Aqui, 02. 02 a bordo, acionamento de táxi e decolagem. No pátio 4, por gentileza, chame torre na frequência 118.95. Mike Bravian, que tem um bom voo. Vamos mandar o set de controle. Hotel Oscar Zulu. Poderia efetuar uma ponte com o IBAMA 07 e solicitar que o mesmo chame na frequência 120.8, controle Salvador? Fazer o site com o de chance. Fazer sobrevoo na Baía de Todos os Santos. Confirma. Aprovado o pushback acionamento, em coordenação com o pessoal de solo da Infraero, que fará o pushback e tratorará a aeronave até a posição 08, até através do portão 08. Através do 08, me chama pronto para o táxi, vou no 073. Gente, é Salvador, 983, com a Golf, autorização, Guarulhos. Liga. Para Guarulhos, eu tenho 360, aprovado, pronto, cópia. Pronto. Bruno, 983, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Alfa Zulu 16. Até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5163, gol no 93. 360, Pedro Zulu do 6BHZ, trilha Pascoal para Guarulhos, decola da pista 10, curva direita, da Euleda Bridge 208-5163, no 983. 5163, cotejamento correto, Godão 983, portão 612, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamarei. Prossiga, Ibama 07. Faz a última mensagem para solicitação do local de sobrevoo para o Ibama 07. Tinha sido copiado pelo controle, mas todos os Santos e Bama 07 reportam em Santos sobre a conta. Confirme, eu copiei Olympus 03, pronto para o táxi, é isso? Copiado, o táxi está autorizado, Olympus 03, chame na interseção para ingresso. Táxi aprovado via Pátio, principal em Índia, até o posto de espera, pista 0, ajuste no 014. Do ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, Gono 073, que é bom voo. Via Pátio, já está no 0.95, Gono 073, bora. está autorizado o cruzamento 1028, segue via Delta e Alfa, chame para ingresso Taxi Juliette, Olimpo 03. Sou de 60, identifica a chegada Mari, desça para 50. Chame para o táxi. Mike Brasil, equilíbrio, chame para o táxi no Pátio do Graé. Torre o gol 1003, ponto 0 da 10. Aprovado, prepare árbol direto, confirme pátio de se encontra e pista de Angelo Colar, o Golf Mike Alpha. Área decora, C3. Pátio 5 decolando a pista no 7, minuto por cota. American 23908 miles, localizer intercept. Complete final, call tower 118, decimal 95. 1895, next 239. 1450. 595, hotel correto, 140, número 2 para cópia, prepare da Elvis, aliás, aguarde cópia 5595. Yeah, 014. 1014, we'll call you, gear down. 03, autorizado ingresso na Juliette, contorna a ilhazinha agora à sua frente à esquerda, após ingresso em Índia, ponto de espera pista no 0, ajuste no 014, no ponto de espera chame torre na frequência 118, decimal 95, limpo 03, pegou o voo. Afirmo 085, bom voo. Tango Golf Mike Alpha, Alpha, pronto para a cópia. Tango Golf Mike Alpha, autorizado para Sierra November Zulu Tango, nível de voo 100, direto conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no 7, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, direto. Controle 120, decimal 8, e aciona 5141 no Golf Mike Alpha. Mac 239, check land gear, wind is 100 degrees, 10 knots, clear to land runway 10, America 239. Gear down, clear to land runway 10, America 239. O cotejamento foi correto, o Golf Mike Alpha, confirme o PLB. Gente, 04 pessoas, e me perdoe, se poderia somente confirmar o tipo de aeronave, é um Charlie 310? A 04 a bordo, no pátio 5 para acionamento táxi e decolagem, chame torre na frequência 118, decimal 95, Golf Mike Alpha, tem um bom voo. O 757 American Airlines, curta frio, após a passagem, aliás, manter reporte pronto para iniciar a abortivo. Só um instante para taxiar, vou solicitar a viatura infra-aérea, vou fazer um follow-me devido à onda no pátio 4, ok? Pode ligar e aguarda ou aguarda na presença? Alfa Foz Hotel, 1208, controle 567 no transponder, 5595. 567, cotejamento correto, 5595. Pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Excelente, grato, 5595. Solo Salvador, meu gol no 397, na posição 04, centro do hotel. Hotel correto, 360, tem aprovado São Paulo, senhor. Pronto para cópia? Pronto, cópia, Sofia. Gol no 397, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via Atro Zulu 16, até Bravo, Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, destinoso no zero, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5170, gol 1397. Autorizado São Paulo, nível 360, pelâmpero Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Bridge, via rota do plano. Decola não no zero, curva à direita, saída Dael, Leda, após Bridge. Controle 20.8, transponder 5170, eu vou no 397. 5170, cotejamento correto, gol no 397. No portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Sim. O gol 93 na posição 06, pushback acionamento. Gol 93 autorizado, pushback acionamento, portão 62, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamarei. Salvador, American 239, clear of runway 10, taxi gate 11. American 239, you're clear, taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet, sir. Alpha, hold short, Juliet, 239. À esquerda, via pista, pode olhar de ponto, Golf Flank Alpha. Olimpo 03, liberou o Zulu 9, mantém a posição na taxiway Eco, cedo a passagem 57, na sequência, siga o tráfego e chama para ingressar a via de LED. Partido, está liberando na Eco, vai manter a passagem da aeronave, pede o comando de VF0. A gente mantém a Oscar, o Mike Bacan. Torre 1895, novembro Oscar Romeo. Confirme? Confirme para a torre? É o Papá Papá da Alvanda Rocha Romeo. Passou parte do assistente para a posição 35, destino ao Carmelo Sá. Taxi, gol no 983, temos 189 a bordo, com 3 horas e 35, Galeão. Vasco Mil, inicialmente a vertical do Flávio de Itapuã, estou com o Cessna 310, que vai decolar na pista 17, alinhando a cabeceira 17. Quem? Ah, firma, senhor. Circular 17, para Itapuã. O Golf Michael Alfa está pronto? Decolagem autorizado, só vai manter por excelente até 1.000 pés após curva direita. Estou com a Gusta da Odebrecht mantendo 500 pés ali no farol de Itapuã, ok? Decolagem autorizado, vento de 120 com 10. Vasco Mil, mantém a aproximação, litoral 500 pés, ficará atento ao 310 iniciando a decolagem, vai cumprir o perfil de subida a Arbor, vai manter a boa decolagem do 17 até cruzar 1.000, reporte visual contraste, na sequência, encurte a 35 pela esquerda, direto para a interseção com a Aerostar. Certo, vertical, aguardando a decolagem. Enter Juliet, Ventus 10-11, Avinga 08, you're going to follow the follow me vehicle of Intra Aero. 239er until gate 11. Alright, give way to goal. Taxi runway, gate number 11 at gate number 8 will follow the follow me truck, we're at 239. Roger, sir. Não é 61 no 40, pronto para cópia? Pronto para cópia, 6140. Hoje não é 61 no 40, autorizado para Sierra Bravo Mike Oscar, nível de voo 250, via Aprovisque 58, até Orágua após direto. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, aciona 51 no 73, hoje não é 61 no 40. Afirmativo, 6140 aprovado, 250 para Maceió, pelo Prewisk 58, a saída será Puca, Caju, após direto Maceió. Decola da 10, curva esquerda, chama o controle de 208 e aciona 5173. 5173, cotejamento correto, chame 6140, chame e pronto para o pushback para Maceió. Ok, chama pronto, obrigado. Trip 5403, identifica a chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. Golf Mike Alpha, suba sem restrição para 100, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, sem restrição, 100 na árvore, Golf Mike Alpha. Seu visual está visual com November Oscar Romeo? Para a final da 35, 90 Rocha Romeu, batalha travada. Bem, checado o trem, 100 graus, 10 nós, autorizado a aproximação direta lá para a interseção com a Aerostar. Reporte solo controlado, liberando a esquerda para a Aerostar, a November Rocha Romeu. Romeu, está no 4, gol 1, 397. 4 aprovado, no 397, chame pronto para o táxi. Chamaremos no 397. Eu estou com a aeronave aproximação aí na Star, passando agora o farol da barra, ok? Está nível abortivo, é porte liberando a pista ainda nessa frequência, Olimpo 03. November Oscar Romeo, Conteiro Solo 26, táxi autorizado até Aerostar, frequência livre estacionada, November Oscar Romeo. Mike Bravianchi, tá pronto para decolagem? Sente, o helicóptero liberou a direita, táxi livre decolagem. O vento de 100 graus, uma dúzia nós, o Mike Bavianchi. No 983, decolado aos 26, chame o controle agora 120, décima 8, boa viagem. 08, boa. Controle, uma boa. Eu vou no 983, decolado, nada El. Gol no 983, contato radar 360, saída da El. Ah, El, quando possível, Leda. Ou então, Bridge. Passado, gol no 983. Leda ou Bridge? Leda. Leda, 983. Aprovado, senhor. Chame táxi, 35595. Sim, eu boto. Flores Salvador, gol 260, bom dia. 260, ciente do tráfego avistado, continua aproximação, aguarde pista no zero livre. Mike Bravianc decolado aos 28, direita, via G1 no meu pés, mantendo meu pés, chame o controle 120, décima 8, até a volta. Mike Bravianc. Viagem até a volta. Centena, confirma o chamado de pouso. Aguarde um minuto. Estimado de pouso 1430, querido. Sente. Autorizado, vento 110 graus, 129, altitude 0 no 4. Tive pouso 90, vou no 270. 04 no 5, afirmo. Obrigado. O no 397 para que seja aprovado via Pathway Índia. Na direita, tem ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre na frequência 118. Decimal 95 na 397, tem um bom voo. Patim, já chama 1895, ponto de espera, 397, ponto de espera. Mike Bravianc. Esquerda, a caldo do 700 da Gol, no ponto de espera, reporte ponto. Abatão Golf, Mike Alpha. A sua escuta, prossiga. Poderia solicitar que o Mike Bravianc chame o controle? Sim, Matias. Mike Bravianc está na escuta do Golf, Mike Alpha. Tengo 397. Paulo, saneamento 140, pushback saneamento gate 2. Prazer aqui na escuta, torre. Tem aqui, ó. Ah, 18, 128, controle, Iac. Iac. 1-2-6-0, solo 3-1, direita via Eco 1-2-1-9. 1-2-1-9, boa tarde. Se perguntar se tinha algum problema com o push, que o senhor demorou perto de uns 5 minutos para iniciar. Eu estou visual que o senhor iniciou o pushback agora. Teve um pequeno problema técnico aqui, mas já foi resolvido. Ok, senhor. O 6140 do Janeiro inicia de imediato o pushback? Afirmo. Nível chame táxi 6140. Nível 6140. Paulo, bom dia, Golo 260, lembrou? Golo 260, bom dia, autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 8, Golo 260. Gente, Maio Bravian que vai manter o nome perto da Valença. Negativo, não pegando para 062. Para Valença, 065. Aqui. Direto Valença, ainda subindo para 2.500 pés inicialmente, mas Mike Bravian. Vem inicialmente até 2.500 o Mike Bravian. 208, bom trabalho, doutor. Boa. Olimpo 03. Agora em para decolagem, autorizado, vento 100 graus, 129, Olimpo 03. Já na DEL, 397. No 398, pode chamar o centro. Bono 983, pode chamar o centro? Chama a Recife, 1-3-3-2-5 ou 2-5-1? 2-5-1, alternada primária? 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, boa. Trip 5595 para o táxi com 62 a bordo, 3h30, alterna Salvador. 2, 3h30 Salvador, é isso? Afirmo. Bloqueado, 5595 autorizado até a saída do baixo 3, ajuste no 014. Chame na saída do baixo 3 para seguir com o táxi 5595. Gente, até a saída do baixo 3 do 5595. Autorizadora para o trip 5403, livre de velocidade. Trip 5403, autorizado. Autorizado, dona, livre das velocidades. Autorizado, dona, o trip 5403 na atrás, dona, tem condições de interceptar e completar? Firmo. Gente, autorizado, voa dona, reposta estabilizada. Estabilizado, trip 5403. 5144, chame o controle 120.8, sua presente posição para afastar aí a área Netuno. Boa viagem, até volta. Ativo 5144, chame o controle 208 para Netuno. Aqui à direita, 1014, ajuste 10895, estamos lá pronto. Bom trabalho, obrigado. 5595, táxi aprovado via parte principal, seguindo a base da Bianca, em direção ao ponto de espera para o chame zero. No ponto de espera, chame 218-95-5595, tem um bom voo. Gente, segue o Airbus da Bianca, chamando o torre, ponto de espera 5595, obrigado, dê a volta. Salvador, Olimpo 03. Olimpo 03, controle, suba inicialmente para o 050. Inicialmente 05003. Gol no 397, Rua Leda, dá presente. Rua de Leda, no 397. Estamos confirmando Olympus, fuga agora pro 070. Meu 140, autorizado ali a decolar, 100 graus com 14 nós, meu 140. Livre decolagem da Ana Zero, Oceaner 6140. Porteira 2550, bom dia, informação em curso, hotel. Para Brasília tem um 360 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pronto agora. Porteira 2550, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Abra Zulu 17 até Fox Trot com meu Mike, após a Perusk 10. Nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 120 decimal 8, responder 5403, Força Aérea 2550. Força Aérea 2550 para Brasília, 5370, decola pista 10, posso decolar de primeira curva direita, da Arbor, até Elefa. Controle 120 decimal 8, responder 5403. 5403, cotejamento correto, Força Aérea 2550. Confirme aí o local de estacionamento, pátio de autoridades ou pátio militar, senhor? Está no pátio de autoridades e vai informar quando for funcionar. Obrigado, senhor. Se puder decolar da interseção. Gente, se puder decolar da interseção, é isso? Permanece. Obrigado, senhor. Tem 403, escuta, torre. Ok, bom dia. Trip 5403, estabilizado. GLS. Bom dia, tráfego companhia TR, iniciando a decolagem pistão zero. Continue igual a liberação, 1014, 100 com 14, eu vento. Continue aguardando, trip 5403. Eu ainda não tenho, eu vou te pedir aproximadamente mais 2 minutos para sua cópia. Confirme somente o par de desconto e pista de Jundiaí decolar. Copiado 17, Aerostar, ainda vou chamar o controle para coordenar sua subida, só 1 minuto.